3:05, eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio da CBN Foz, neste momento, Paulo Camargo, ele que é governador do Distrito 4640 do Rotary Internacional. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, meus amigos aqui da rádio, boa tarde aos ouvintes da CBN. Satisfação tê-lo aqui no estúdio para falarmos a respeito das ações do Rotary aqui na nossa região, inclusive nos temas que nos chamou a atenção nas últimas semanas. Em vários pontos aqui da cidade nós vemos alguns outdoors com uma campanha pela erradicação da polio. Isso é parte dos trabalhos do Rotary aqui na nossa região? Sim, com certeza. Nós, nesse ano que estamos na governadoria do Distrito 4640 de Rotary, que compreende aqui as regiões oeste e sudoeste do Paraná, estamos com 100 clubes de Rotary em 56 municípios dessas regiões que eu citei. O Rotary é uma entidade internacional. Nós estamos presentes em 208 países. E são 508 distritos iguais ao nosso, ao 4640. E a grande ação de internacionalidade, ação global de Rotary, é uma campanha que iniciou-se nos anos 80, em que rotarianos acreditaram que era possível erradicar da face da Terra o vírus causador da paralisia infantil, o vírus da polio. Desde então, o Rotary, numa cruzada, mobilizou todos os seus mais de 1.200.000 associados em todos esses países, em todos esses continentes, para que nós pudéssemos angariar recursos e financiasse em países, notadamente da África, da Ásia, a campanha de vacinação para deixar as nossas crianças, as crianças do mundo inteiro, livres da imunizadas contra o vírus causador da paralisia infantil. É algo aí que muitas pessoas, inclusive, acreditavam, né, que a paralisia infantil ela está erradicada, mas a gente sabe que não é assim, né? Inclusive, você citou aí a questão de países da África, países de vários locais do mundo em que a questão sanitária é bastante sensível, ou seja, essa ação do Rotary tem um alcance realmente global? Tem um alcance global e está agindo o Rotary com seus parceiros, né, a Organização Mundial de Saúde, agora, nos últimos ainda, 5 países onde registra-se casos de paralisia infantil, que são países da Ásia Central e do Norte da África, como a Nigéria, por exemplo. Mas, aqui no Brasil, nós temos a felicidade de poder dizer que há mais de 26 anos foi registrado o último caso de paralisia infantil. Foi já a ação da campanha de Rotary. Rotary continua também nessa campanha, não só com recursos, foi alguns bilhões de dólares a nível mundial que foram investidos financiando a compra de vacinas para esses países, ainda onde existe guerra, existe a fome e a saúde não é uma prioridade. Nesse caso, o Rotary entendia que pouco adiantava não termos o vírus presente aqui nos países da América do Norte, da Europa, mas se ele está presente em alguma parte da Terra, esse vírus pode migrar, pode vir a voltar a acontecer no Brasil. Nesse sentido, foi mobilizado esforços para que erradicasse em todas as partes do mundo. Nessa última década, os fortes investimentos, a ação maior do Rotary está sendo justamente nesses últimos 5 países que ainda registra casos. Nós acreditamos que estamos bem próximo do final, bem perto de ver essa vitória da humanidade, ver que o vírus causador da paralisia infantil foi erradicado. Nos próximos 3 anos, acreditamos que, graças a essa ação de Rotary, dos rotarianos e rotarianas, com seus parceiros internacional, nós vamos conquistar essa vitória, deixar as nossas crianças livres do perigo de vir ser contaminado pelo vírus causador da paralisia infantil. E até no começo da entrevista você explicou um pouquinho de como que funciona essa questão do Rotary, né, dos distritos que compõem o Rotary no mundo. E nós conversávamos recentemente aqui na CBN Foz com o Rony Riva, que é um dos presidentes de um dos clubes de Rotary aqui na região de Foz do Iguaçu. E ele falava justamente a respeito de algumas características, inclusive com relação a perfil de quem faz parte do Rotary, também todas essas situações que marcam o perfil da instituição. Hoje em dia, o Rotary aqui no oeste do Paraná e no sudoeste também, que é a área de abrangência deste distrito. Como é que podemos definir o perfil dos clubes aqui da nossa região? São clubes formados principalmente por pessoas das comunidades, pessoas profissionais liberais, empresários. Como é que é definido? Se pode fazer até um, digamos assim, uma análise do perfil do rotariano e dos Rotarys? É perfeito. O Rotary, ele é uma organização internacional centenária, completou 109 anos agora no último mês de fevereiro, e está espalhado, como eu digo, em 238 países, com 508 unidades administrativas, que nós chamamos de distrito. A cada distrito há um governador que lidera e coordena os trabalhos, as ações rotárias dentro dessa área geográfica, e é dividido em clubes. O nosso distrito 4.640 é composto de 101 clubes. Nós estamos presentes em 56 municípios da região oeste, sudoeste e centro-oeste do estado do Paraná. E cada clube que está dentro da comunidade, aqui em Foz do Iguaçu, nós temos 8 clubes de Rotary, e tem escolhe o seu próprio projetos de ações dentro das áreas de enfoque de Rotary, que é a paz, a saúde, a educação, o meio ambiente e o desenvolvimento econômico, para desenvolver seus projetos comunitários. E o perfil do rotariano são, de fato, homens e mulheres da comunidade que tenham destacado atuação na sua profissão. O Rotary seleciona os seus e usa o critério único para seus associados, que seja um profissional, um empresário, um profissional liberal, um funcionário público, professor, que, além de sua profissão, encontre um tempo para se dedicar às causas da comunidade. O Rotary, o rotariano, é um prestador de serviço, é aquela pessoa que acha que pode, com um pouco de esforço, associado a outras pessoas que têm o mesmo pensamento igual ao seu, somar forças e fazer projetos que impactam positivamente na vida das pessoas e das comunidades. Através, como eu já disse, de projetos educacionais. Aqui em Foz do Iguaçu é bastante destacada a atuação dos meus companheiros rotarianos de Foz na distribuição de equipamentos ortopédicos. Nós temos aqui um banco de cadeira de roda que entrega esse equipamento para quem necessita, banco de muletas, cama hospitalares. Então, toda e qualquer pessoa da comunidade que precisar do auxílio do Rotary pode procurar a nossa sede, que é ali na Avenida Brasil, próximo ao Campo Santo, cemitério São João Batista. Ali, permanentemente, há à disposição de auxílios nessas cidades. Mas nós julgamos também que mais importante é os trabalhos que Rotary faz no sentido de conscientizar a população sobre seus direitos, sobre seus deveres, através de projetos e programas educacionais. Nós desenvolvemos programas educacionais como intercâmbio de jovens, né? O Rotary proporciona, dá oportunidade para jovens que queiram fazer um estágio, um intercâmbio com o exterior. Através do Rotary, ele cria oportunidade de passar um ano estudando no exterior. Nós também recepcionamos, abrigamos aqui nas nossas comunidades jovens da Bélgica, dos Estados Unidos, de México, que vêm aqui, ficam em nossas casas dos rotarianos, estudando nas nossas escolas, aprende muito da nossa cultura, do nosso meio de vida, nosso comportamento social, e levam todo esse conhecimento com uma experiência educacional para o resto de sua vida. Então, eu entendo que todo aquele cidadão, homem e mulher, que desejar, que acredita que é possível nós trabalharmos e vivermos num mundo melhor, essa pessoa pode fazer parte de Rotary. Basta procurar ter relacionamento com algum dos nossos associados, nossos companheiros, que ele será preparado e poderá participar junto conosco dentro do Rotary, que é uma entidade totalmente democrática, aberta para todo e qualquer raça, credo, sexo, não existe preconceito, nem econômico, social. São pessoas de diversas categorias sociais, níveis econômicos sociais, assim podemos dizer, que participam do Rotary. O Rotary é muito democrático, todos que chegam para se associar e nos ajudar no trabalho são bem-vindos e podem dar sua contribuição. Ou seja, principalmente comprometimento, né, que você até destacou aí a questão de ter o tempo e a vontade, né, para fazer algo na área social e ter a consciência também de que estar participando de um grupo como este é principalmente uma forma de engajamento com relação à sociedade, assim como religião, partidos políticos também são uma forma de engajamento. Atuar em uma instituição como o Rotary é uma forma de participar dessa sociedade? Com certeza. O Rotary tem como sua filosofia como um clube de serviço, como assim nós identificamos, clube de homens e mulheres que querem prestar serviços voluntários à comunidade, mas também a pessoa que participa em Rotary é agraciado, em primeiro lugar, pela satisfação pessoal de poder dizer, ó, eu participo de Rotary ou de alguma outra entidade e faço alguma coisa em benefício da minha comunidade, em benefício do meu semelhante. Mas a gente também tem as próprias recompensas para nossas vidas. O Rotary proporciona uma janela aberta para o mundo, para os seus associados, através de uma rede de relacionamentos que proporciona para nós, os rotarianos, amizades em todas as partes do mundo. Em qualquer parte do mundo, em qualquer comunidade que você for visitar e que você encontrar um outro Rotary, um outro companheiro associado à Rotary, você será bem-vindo, você será relacionado. Então, cria-se uma rede de amizade, porque o objetivo, o Rotary nasceu há 109 anos atrás, é com dois objetivos: fomentar melhores amizades, relacionamentos entre seus associados e, com um segundo objetivo, de prestar serviços à comunidade. É por isso que é uma organização vitoriosa, com sucesso. Nós somos mais de 1.200.000 rotarianos em todas as partes do mundo. Só o nosso distrito, 4.640, somos compostos de mais de 1.800 associados. Se você colocar isso, as familiares desses associados, mais os nossos programas para a juventude, que é o Interate para jovens de 11 a 18 anos, o Rotarate para que era para jovens de 18, no seu início de formação profissional, nós chegamos a um grupo aproximado de mais de 6 mil pessoas, que estamos todos unidos por uma causa de servir a comunidade, estamos todos abertos para novos relacionamentos de amizade, nos proporciona relacionamentos comerciais, troca, intercâmbio de ideias. É muito gratificante, é muito bom participar do Rotary, porque a gente fica com a consciência de dizer, eu faço alguma coisa pela comunidade, junto com meus companheiros. E sou agraciado por amizades, por bons relacionamentos, bons contatos de amizades e comerciais até. Conversei aqui na CBN com o Paulo Camargo, ele que é governador do Distrito 4640 do Rotary Internacional. Paulo, muito obrigado por essa participação, foi uma satisfação recebê-lo aqui na Rádio que Toca Notícia. Nós que agradecemos a CBN, por vocês todos os funcionários e as diretoras que nos dão a oportunidade de falarmos um pouco dessa grandiosa e bonita organização que é o Rotary. E só para concluir, que você citou, de fato, nesse mês nós estamos com vários outdoors, cartazes até em alguns pontos estratégicos da cidade, divulgando a nossa campanha da polio. Estamos também divulgando as ações, os projetos de Rotary que realiza na comunidade, em comemoração aos 109 anos de Rotary, que aconteceu agora dia 23 de fevereiro. Muito obrigado, um abraço aos ouvintes da CBN e fica aqui nossa gratidão por abrir esse espaço aqui para nós.